Torre Azul 4298, no localizador pistão 0, acusará externo baixado checado. Salvador, Oxena, M6312. Oi, Salvador. Bom dia, Azul 9036, próximo ao ponto de espera da 90, prova. Mano, Azul 4298, trem baixa pra lá. Mano, Azul 9136, mantém o ponto de espera. E aguarde. Mantém o ponto de espera, 9036. Considerando o solo 5-1 no corte, ele frequenta. O Azul 4298 confirmando o trem. Baixado, checado. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Azul 4298. Livre pouso, 4298. Xenem é 312, pronto, copy. Puxa, 3, Xenem é 3, para puxa, Xenem é 3. Confirma, aeronave chamou, puxa. 3, Xenem é 3, já tá na porta 8. 3, Xenem é 3, autorizado, pushback, sinal, reportax. Mara. Xenem é 3, 12, Recife, 350, autorizado, via periódico 58. Decola pista no zero com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8, aciona 5115. Oxenai 63, 12. Autorizado Recife, 350, apareço 58, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 198, 5115, transponda, Oxenai 63, 12. Correto, é volta push, back e acionamento 63, 12. Reportará 63, 12. Solo Salvador, Oxenai 6225, pronto para push acionamento no gate 1. Autorizado, pushback sonar, porta táxi, Oxenai 6225. Você portará pronto para o táxi 6225. Prossiga aqui no Quebec Terra. 219 agora. 219, 4299. Salvador Azul 4298, livrou. Livro 4298, livre táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta aí, Juliette, 4299. Gente, Kilo Quebec Serra, mantenha um no 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Go ahead. This is Xtreme Alpha Foxtrot 120, waiting 40, course to Pilo. Descent to 2000 feet, QNH 1013, report that to localize a course, XA Lima Fox 120. Okay, this is 2000 feet and QNH 1013, and report established is XA 10, Xtreme Alpha Foxtrot 120. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3163, autorização para Curitiba nível 340, Cintia Juliette. TAN 3163, 340 Curitiba, autorizado via Perusco 58, na cola pista no zero com curva direita, será Tael, Leda, após Sagaz. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5126. Para 340, Lampião 58 para Curitiba, cabeceira 10, será da Euleda, depois Sagaz, 198 é o controle, 5126 o transporte, o TAN 3163. Estação da Despar, nível 050, na proa de Mari para a chegada Mari, altímetro no 014. 050, chegada Mari, altímetro 10014, web 5826. Controle Salvador, azul 9136, decolou, na sua escuta. Azul 9136, contato rodando a decolagem, supra para o nível 370, saída PUCA, transição Aracaju. PUCA, Aracaju, sub 370, 9136. 9, aguardando, azul 4296. Para 3000 pés, altímetro 1014, sem restrições de altitude em Pelô. Afirmativo, 3000, 1004, livre das restrições em Pelô. O Xané 63 ou não? 63 ou não? 3063, vai estar de CA até. Através do 5, vai tentar a nave no 5 no push, até 7 para 3, 5 mesmo libera a passagem. 5 mesmo libera a passagem, Juliette Alfa, fonte espera a torre, 1 no 8, só 62, que negar 1014. Afirmativo, 1014 no ajuste, foi entendido que é pra manter o través de 05 e aguardar a aeronave que tá fazendo o posto mesmo. Aff. Sim, tá correto. Pode aguardar no través do meio também, só que 5. Você observa o tráfego no portão 5, 363. Afirmativo, vai observar o tráfego, tá 363. Solo Salvador, Oxenor 6225, pronto para o táxi, POB 64, autonomia 4 horas e 43, alterna com 15. Tá autorizado, táxi ideal, fonte espera a torre, 1 no 8, só 612, que negar no 0 no 4. Autorizado táxi, no ponto de espera 1 no 8, 612, Oxenor 6225. É por establish 10, extreme a foto, X-Ray Lima Fox 10, clear to the last final approach runway 10, contact now, tower 18 decimal 6. Ok, 186 and clear for approach 120, bye bye. Bye bye. Foxtrot 120, bon dia, establish 10. Just confirm the Stowey. Pantium, sir, Stowey 120, establish 10. Okay, is land gear done locked? Affirm, sir. It's yes, it's full green. Okay, continue your approach at 7-0-1-0-1-4. Expect authority. Okay, continue for Porsche 10. Roger, have the traffic in sight. Now clear to land runway 10, Stowey 120, the wind is 100 degrees with 16 knots. Altimeter 1014, Stowey 120. Okay, clear to land 10, extreme Foxtrot 120. 398 após o Airbus da TAM e virar o par, Juliette, portão 09. Fica após a passagem do Airbus da TAM, Juliette por nós, 420 98. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3304, no gate 06, com a informação Juliette, estamos prontos, cópia, Brasília, nível 340. 3304 Brasília 380. 38 autorizado via PS17. Decola pista no zero com curva direita, saída da gola e transmissão fit controle 119, decimal 8, aciona 5125. Autorizado nível 380 via APZULU 107 Brasília, decolada pista 10, curva direita, perfil da saída gole, transição ao fito, controle 119.8, transponder 5125. A correta é a porta push, TAM 3304. Botarei. Chinamé 319, tráfego superado, desça 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, flap estabilizado. Ok, descendo 2000, vai reportar estabilizado, Chinamé 319. 312, portão 03, autorizado, espero que você reportagem. Autorizado, chama o táxi, Chinamé 312. Ogona 435, pronto para o táxi, tem 70 a bordo, 0230 de autonomia, alterna Aracaju. Confirmando 70 a bordo, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para no 0 torre, 118, são 612, que ligaram no 0 no 4. Gol no 4-3. Juliette Alfa, ponte para no 0-18-612, no 0 no 4, no 4, no 4, 3, 5. Desça 2000 pés, altímetro 1-0, no acordo autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado, livre restrição de altitude em TAP. 2000 pés, livre restrições, 625, tem livre decolagem, pista no 0, 100 graus, quando 2 nós é o vento. Iniciando a Chané 6225. Torre Salvador, TA3663, muito bom dia, ponto de espera da 10 pronto. Afirmativo, TA3663, mantém o ponto de espera. Vai manter. Azul 9136, chame agora centro Recife, é 12545, alterna 2685, gol. 2545-2085, obrigado, bom trabalho. Avistado já embaixo travado? Ah, ainda não, senhor. Reporte quando baixar travado, aguardando pista livre, altímetro 10 no 4, 63 no 11 ao Xené. Ok, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, 1014, vai reportar com trem embaixo travado, 63 no 11. Passando Vitor Bravo Mike, confirma o padre que se encontra em terceiro voo. Copiou o padre, confirmando 3 a bola e Vitor Bravo Mike. Cada 3 a bola, autorizado 1 mil pés, Salvador, Salvador, com sobrevoo. na ilha de Veracruz, entendido. Com a pista no 7, curva direita, depois do axé, controle 1 no 9, final 8, aciona 01 no 7, Vitor Bravo Mike. Xené 6225 ou 05 decola, 1098 ao controle, bom voo. É 198 ou 195? 1 no 9, décima 8. 198, 225. Bom voo. Obrigado. Array 120, approve taxi via Juliet to gate 11. Okay, we clear taxi gate 11 after Juliet, via Juliet, probably 120. Mo Bonitza, 320 sem restrições, 6225. Vitor Bravo Mike, reporte quando pronto para o táxi. 04 no 06 para pushback e acionamento. Portanto, 3304 após Boeing 737 passar a retaguarda, autorizado pushback, acionando 612 e reporte táxi. Botarei, 3304. Salvador, Xené 6312, pronto para o táxi, 111 a bordo, 1330, alternar Aracaju. 663. Ponte para Dono 0, Torre 1 no 8, são 612, que nega 1014, o Xené 6312. Os ataques em Indy Alpha, ponto espera 286, 1014, o Xené 6312. Lutou 3-3, hoje não descansaram. Gol no 923, vai tentar a Bianca livrar no, na retaguarda. Após autorizado, pushback acionar a porta. Autorizado, pushback é o acionamento após a Bianca. Gol no 923. Livra à direita, chama o solo 12 no decimal 9. Livrando à direita, chama o solo 219, 6319. Controle Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, controle, prossiga. Antes da Juliette. 6663. Vai cumprir os corredores. Só vai reportar antes da intersecção Juliette, 63 ou 9. Nome, pessoa da boa? 02. Donato 0195. Vem, Matheus. Sérgio, prossiga corredores, altímetro 0094. Forma lateral de Veracruz. Alfa, Tango Sierra. Tango Sierra. Exato, 17, o quilo que vai ser. Chame torno 8 decimal 6 para ingresso circuito, bom pouso. Avião 5826, complete final, torno 8 decimal 6, bom pouso. Oi, NS, 5826. Chame torno 8 decimal 6, bom pouso. Fique atento ao bang do objeto na aproximação da 1-0 para tentar se encaixar na retaguarda do tráfego. Oxi, só visual com mesmo. Torre Webjet 5826, final IMS. Baixar travado, 5826? 5826. Livre pouso, pista no zero, 100 graus com 13 nós, é o vento, 5826 da Web. Livre pouso, 5826. 3663, decolado ao 09-1098, é o controle, 1 no 9, 8, bom voo, bom feriado. 1 no 9, 8, grata, bom feriado também. Salvador, muito bom dia, o TAN 3663 cruza 1500 na Taeleta, Na sua escuta agora. Solicita, se possível, dar presente direto da EL. 3663, bom dia, contato radar na decolagem, sou para o nível 340, autorizado voar direto Leda, após Bidev, 3663. Afirmativo, direto Leda, após Bidev, o TAN 3663. Controle. Vitor Bravo Michael, altímetro 1014, 1014. Solo Ocean, é 6311 na Alfa antes da Juliette. O Ocean 6311 vai aguardar o portão previsto 01. Positivo, vai manter a posição então no final da Alfa antes da Juliette, guardando para o ingresso no portão 1, 6311. Solo TAN 3304 para o táxi 172 POB, 3 horas e meia de autonomia, alternando com o piso. Estendido 92 POB, vai aguardar a presença do táxi do TAN 3304. Ok, só confirmando 172 do POB. 172, Uno 435, ali mantém cabeceira no zero? Ele mantém no zero, 435. 826 da Webjet, no solo aos 1-1, 1-1. Chama o solo agora em 121, décimo 9. 1-2-1-9. A aeronave Potipara foi destruída na linha. Fala, Jet 526, livre na sua chute. 526, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes. Solo Salvador, voo 1923 para táxi, POB 178, alternado é Galeão, com 4 horas de autonomia. Ciente dos dados, voo 1923, aguarda para o táxi. Aguardando, 1923. Oxenema 6311, confirmando livre táxi Índia, portão 01. Estimativo, livre táxi via Índia para o 01, 6311. Então, 3304 vai tentar a Avianca, que vai iniciar o táxi. Na Alfa, para ingressar na Índia. E prossegue via Juliette Alfa, com a espera torre, 1-8, é só 612, que negava em 14. Ok, então, dá passagem ao Avianca, depois segue Juliette Alfa, para o ponto esperador 1-0. Ok. Solo Azul 4299. 4299, Campinas, aguarda cópia. O AB5826 vai manter posição da Juliette, aguarda depois liberar o pátio, ingresso Juliette, portão 08. Afirmativo, aguarda depois, portão 08. 6225, chame agora centro Recife, 2545 até 2085, bom. 2545-2685, obrigado. E vou virar o palco, ponto seguro, aguarda a copa. O gol no 923, a 7 passagem R2, que vai estar com acesso à direita, sai com o número 2, ponto de espera em dial, ponto de espera torre, 1862, que negar 1014. Após a Avianca, prossegue com a espera da 10, 1014, o 923. O ano prossegue com o número 2, vai estar agora do canto à direita. Salvo Adoro, TAN 3163, para puxar de acionamento, posição 07. 3163, aguarda a Boeing da Web, retaguarda, pode autorizado, pushback, acionar, reportar. Pós Web, autorizado. Azul 4299, pronto, copy. Copia. Autorizado 360 Campinas, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após DCC, controle, 119.612. Se considerar Azul 1499, autorizado Campinas 360, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após Zanetti, Pira e após Mendes. Controle 119.8, aciona 5131, o Azul 1499, confirmando saída da Euleda Bridge. Autorizado nível 3, 60, via Absoluto, 19, Nova Trabalho, Zanetti, Nova Trabalho. Decorada 190 da Euleda Pitch, 198, controle, escudo, 3. A correta é porta push back, sonar. 299. Posição 9. Nenhuma trava, alvo, propósito. 1 no 1000 pés, porto seguro. Decola pistão 7, curva direito, curva do axé, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 0264. 304, Lima tem. Lima tem, 3304. Chamado de sobrevoo, o Vitor Bravo, Mike. 12, 18, 62, Lima Bravo. Bravo, Mike, forma para regresso. Vai cruzar no 50, o TAN 3663. 3663, eu passar o nível 160, chame centro Recife, 1288, até 3325, por favor. Passar 160, 1288, 1325, o centro Recife, muito grato, um bom feriado, senhor. Médio. 98, chame 6312. Salvador, bom dia, Xené 6312. Bom dia, Xené 6312, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, sai da PUC, 3 de Saracajá. Nível 350, precisa de voar direto PUC? Direto, Jamo, 6312. Direto, Jamo, Xené 6312. 612. Fugindo no controle 1 no 9, décima 8, aciona 0, 1, 2, 1. Travém de Aracruz, ó. Alfa Tango, aqui, ó. 4, 5, pessoas a bordo, tudo bom, meu acho. Do Interlagos, forma visual com aeródromo, Alfa, tá certo. Tanque. Xeneme 312, restrito nível 310, autorizado direto a Aracaju. 310, direto a Aracaju, Xeneme 312. Afirma? Afirma, o que na Romeu Otimtax. Corrigou 1923, ponto espera da 10, tá pronto. 1923. Ali mantém, ó, o alto de cima. Contando aquele cartel, bom dia, o capacão do Victor Inter Júlia. Bom dia, Vitorinha de Juliette, prossiga. Vitorinha de Juliette, prossiga em condições visuais, corredores, altímetro 1014, informe, Interlagos. Amarelo, Rolo 4. 435, chame agora Centro Recife, em 1288 até 3325, bom voo. 28